vou naquele rebolado. Eu vou chegando, vou dançando, vou naquele cadeado. Com ciclone furacão, eu vou naquele rebolado. A galera está aqui, todo mundo tá feliz. DJ Zedilson e Ediel, sendo tudo que eu sempre quis. Uma porrada de som, qualidade pra valer. Ciclone furacão, a turbulência pode crer. O que tu tá fazendo? O coração está tremendo, a vista tá escurecendo. O Edson já chegou, arregaçou mais um pouquinho. O Duplo Cyber comando, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. O Duplo Cyber comando, vai subindo. E com Edson e Ediel, seu vou curtir. O Duplo Cyber comando, vai subindo. E com Edson e Ediel, seu vou curtir. Agora a noite já está completa. Com Edson e Ediel, tô fazendo a sua festa. Ciclone, ciclone, ciclone, furacão do som. Sente só o pancadão, a turbulência é eletrônica. DJ Betinho, orgulhosamente isabelense. Eu vou chegando, vou dançando, vou naquele cadeado. Com ciclone furacão, eu vou naquele rebolado. Eu vou chegando, vou dançando, vou naquele cadeado. Com ciclone furacão, eu vou naquele rebolado. A galera está aqui, todo mundo tá feliz. DJ Zedilson e Ediel, sendo tudo que eu sempre quis. Uma porrada de som, qualidade pra valer. Ciclone furacão, a turbulência pode crer. Alô, Edielso, o que tu tá fazendo? O coração está tremendo, a vista tá escurecendo. O Edielso já chegou, arregaçou mais um pouquinho. Do Flow Cyber comando, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. O Duplo Cyber comando, vai subindo. E com Edson e Ediel, seu vou curtir. O Duplo Cyber comando, vai subindo. E com Edson e Ediel, seu vou curtir. Agora a noite já está completa. Com Edson e Ediel, tô fazendo a sua festa. Ciclone, ciclone, ciclone por aí.